tarde. Boa tarde. Passaredo 2224, contato radar, sobe, mantém 190, saída Tuca, reautorizada. Seu ativo 190, reautorizado, saída Tuca, passaredo 2224. Rio 5972, select Duna. Direct Duna, 5972. RO3, please accept. 3, RE, please accept ILS, 5972. Clear. Roger. Total estabilizado em LS. Total, 9907, complete aproximação, estima torre, 198, decimal, 95, um pouco. 198, 95, bom trabalho. Rio 5972, just traffic information. 11 o'clock, 5 miles, intercepted the localizer cost is Boeing 722 from Total. Cargo, report traditional localizer cost. Okay, 972 traffic in front. Torre, boa noite, Total 9907, passou esse ano, passou pra bom. 6 Total, livre pouso, vento 100 graus, 109. Tem livre o pouso, total 9907. Cuidado, papá. Opa. Sua intenção, pouso final na 107? Ok. Índia Delta Papá, para o curso localizador, curva direita, pro A150, desça 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray. Direito 50, autorizado ILS X-Ray, descida para 2000 pés. Xuné 6310, pro A do Romeo Fox 018. Fox 018, 6310. Chama Centro Recife 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85, boa noite, bom voo. Chama Recife 125 alterno 1685, boa. Fortaleza. 2169 a bordo, altímetro no 0 no 3. Taxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 18 decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 1995, obrigado. 5393, segue o Airbus via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, decimal 95, bom voo. Rio 5972. Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, decimal 95, bom voo. Cuidado, Índia Alfa, ponto de espera 118, não. No 5, ainda não, comandante, mantém ainda a proa de bom. Tem um tráfego subindo do nível 190, um ATR-72, da Passaredo, se deve cruzar a sua proa, após o tráfego cruzar com o senhor, eu autorizo o senhor vá mais à frente, ok? Ok, senhor. Se eu quiser também, a gente pode cancelar a presente para a rotatória, iniciando descida também, estamos com os dois. Ok, vamos fazer assim então, rua na proa do COR, Salvador, reposta pronta para descida, o 55. Já está pronto para descer o 5-5 no 5. 5-5 no 5, desce 2.000 pés, ajuste de altímetro no 013, 1013. 2.000 pés em 13, 5-5 no 5, muito obrigado, senhor. Pessoal do Salvador, boa noite, assunto 4298, gente, informação Charlie, autorização Petrolina 300. Boa noite, azul 4298, só um minuto, cópia, prepare a Momo Transição Flock. Momo Transição Flock, guardando cópia, partir 298. Ok, mantém o ponto de espera, 62. Solo 604, aguardando aqui na posição, ok? 02, já tá livre, chame táxi. Ele tá iniciando, 604. Chimo, tá livre, com 604, chame táxi. No 4, aguarde, é número 2, acho na 6303. Escuta, senhor, 3515. Tráfico para posição de 12 horas, 20 milhas, 1 norte, cruzando 070 até R72. Visual quadrado, 3515 na 5. Sobre Salvador, boa noite, chama 6224. 6224, boa noite, assim a identificação desse ao nível de voo 050. De lá, proa da posição toque. 050, posição toque, 6224. Confirmo, solo 51, direito 219, solo. Boa noite, 5972, boa noite, táxi via Alfa, após vai prosseguir via Kilo até o pátio 3. A posição prevista do pátio 3 é a posição 10, posição 10. Alfa, Kilo, Pátio 3, 10, 5975. Afirmativo, Rio 5972, estacionado, tenha uma boa noite, bem utilizando 234. Oi, bom dia, o trip está pronto, espera pra... Torre do Salvador, Índia, Delta, Tatá. Índia, Delta, Tatá. Índia, 498, Petrolina, nível 300, está autorizado, 300. Via Pêndulo 20, colada 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Flock, aciona 5144, controle 119, decimal 8. Autorizado, Petrolina 300, colada para 10, primeira curva esquerda, perfil Momo, transição Flock, primeiro Eurovia, Upper Zulu 20, aciona no transponder 5144, controle 119, decimal 8, é o azul 4298. Azul 4298, chame pronto, portão 8, pushback. Camará 4298. Índia Delta Papai, a torre na escuta, confirma a intenção de pouso é 10 ou 17? Ah, 17, tá avisado, sobre se tá descolado, dá pra ouvir o pessoal. Afirmo, cancelado 53, autorizado curva à esquerda, reporta ingressando no final da 17, o Índia Delta Papai. O trip 5393, alinhar e manter, cabeceiro 10. Ali, mantém, cabeceiro mantém. Paulo, gol 1604, direção para o táxi, POB de 188, autonomia 3 horas e 24, alternando, receive. Direita Indy Alpha, com aspiração 118.95, altímetro 10.02, dê uma boa noite. 10.02 é o ajuste, direita Indy Alpha, com aspiração 18.95, gol 1604. Boa noite, bom trabalho. 00 graus, 13 nós. Livre da colagem. É 6303, portão 4, tá livre, chame táxi. Tip 5393, decola 55, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Controle, bom dia, Trip 5393. Trip 5393, boa noite, contato radar, bom nível de voo 190, saída Puca. 190 na Puca, possibilidade de voo Aracaju? Ainda não, mantém um BC da saída 5393. Trip 5515. Na escuta? Tá fechando tráfego na final da 17? Ainda não, senhor. Não, tudo bem. É o tráfego na curta final da 17, um Charlie 310, você segue esse tráfego na aproximação. Tá fechando o campo? Afirmo. A gente pode pousar na 10 ou precisamos pousar na 17? Coordena direto com a torre. Frequência 118, decimal 95, deixa a critério do comandante. Com pouso. 5515. Eu lhe agradeço imensamente ao Trip 5595. Torre Salvador, muito boa noite ao Trip 5515. Bônus 74, 3620 Guarulhos, está autorizado, Pesoluno 0 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Pesoluno 6, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5146, controle 119, decimal 8. Aprovado, deu 360 para Guarulhos. Decola da 190, conforme Bridge, para Zulu 16, após Bravo até o Zulu, direto Trive, direto Posse. Decola na Dael, Leda, Leda Bridge, aciona 5146, controle 198, voo 1074. Chegou no 074, portão 2, chame pronto, pushback, acionamento. Positivo, está no 03. A 3 milhas para as bases, o Trip 5595. Cientes, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, 5595. Cientes, o Trip 5595. O voo nome é 04, livre a decolagem da 10, vento 090 graus, 12 de nós. Decolagem está no 0, voo nome é 04, iniciar. O Trip 5595, reporte ingressando ao final de 3 milhas, cabeceira 10, baixada travada. Tomarei Trip 5515. Era pra ter parado um através de 04 mesmo, chamar 6303, mas chame táxi. Na 6224, reduza 1709. 1970? Afirmativo, 1970 para autorizado final do ILS. Afirmativo, 170. Na direita, via Índia e Alfa, ponte será torre 118, decimal 95, altímetro 1013. É um bom voo e boa noite, na 6313. Sem problemas, tranquilo. Oi, Ju. 19-8. 19-8, obrigado. Tenha uma boa noite pra próxima. Trip baixado travado? O Trip 5525 ingressando final agora de 3.2 milhas baixado travado. Pouso autorizado, pista no zero, 110 graus, 1 a 12 nós. Trip 5525. 5525. Para puxar Quebec, acionamento. Posição 8, Guazul 4298. Brasil 4298, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi 4298. Chané 6284, chama a torre 118, decimal 9. Sim, obrigado. Salvador, boa noite, Chané 6225, 6 mil para externa. Segundo, Chané 6224? Afirmativo, 5 mil para externa agora. Seguinte, reporte no externo, baixado para o controle ao 35393. Diga. Ainda negativa a possibilidade de voar a Aracaju, né? Guarde. Obrigado. Salvador, boa noite, 3305, informação Charlie 170 para o 1505. 3305, boa noite, sua identificação de seu nível 050, vigilância chegada maré. Confirma o nível? 50, 050. 050, pode precisar de voar a Duna para reduzir um pouquinho na sua casa? Direita 1219 graus. Solo é o trip 515. Vai passar o externo 6224 para baixar e travar. Autorizado pouso 6224, 100 graus, 1 a 12 graus. Autorizado 100 com uma dúzia, 6224. Voz India e Alfa, ponto espera torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo, boa noite. Está pronto? Vem a Matheus, boa noite. Boa noite, eu lhe mantei. Eu mantei, na 3-1-3. 224 ao 05, 121 decimal 9. 121 decimal 9, Aquário, obrigado. Solo Salvador, boa noite, eu chamei 6224, livrando, não se escuta. Aero 24, Doxanai, boa noite, via Alfa, pois Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01. 6313, autorizado a linha decolar, 100 graus, com uma dúzia nossa. Aliás, decolar, está na minha frente, na frente. Go 4, Colonel Recife Center, frequencies 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. Good night, sir. Have a nice flight. Roger, Recife Center, 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. Go 1604. Thank you, Ana. Have a good evening. 3305, testa 2000 pés, autorizada final do ILS X-ray. O ajuste de altímetro 1012, reporte estabilizado, localizador. 2000, reporte estabilizado, pode voadora? Autorizado. Direto Duna, 33. É 313 07 1198. 098, boa noite. Salvador, Xanel 6313 na Dael, boa. Boa noite, 6313, contato radar Flor, nível 360, saída dela. 6313 na Flor de Leda. Flor de Leda, 6313. Solo Gol 1074, do portão 3 para pushback e acionamento. Está passando a retaguarda um foco assim da Avianca, pode estar livre, chame o táxi. Após o tráfego da Avianca, está autorizado a chamar para o táxi, Gol 1074. Nove oito aos 1 0 1 2 1 1 9 decimal 8. 121.8, azul 4298. Confirmando 119.8. 19.8, 4298. Salvador, boa noite, azul 4298. Passa 1900, perfil MOMO. Boa noite, 4298, contato radar Sol 300, sai da MOMO. Gente, sobe o 300, sai da MOMO 4298. Chame Centro Recife 125 decimal 45, bom voo. 2545, obrigado. Polo 074, vamos para o táxi, 79 a bordo, alterna o galeão, 0357, autonomia. Quadra direita, via Índia Alfa, ponto de temperatura 118.95, altímetro no 012, tem um bom voo, boa noite. Índia Alfa, 1895.12, Polo 074, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 2074, ponto 0201. Tá pronto o voo? Pronto, sir. Autorizado, linha de colar, uma centena com uma dúzia. Linha de colar, da 10, voo 2074. 305 já avisou, cobre. Tá 3305, complete aliado, chama a torre, 198, decimal 95, bom voo. 395, boa. Do gol 2074. Sente. Tá 3305, estabilizado no ILS da 10. 3305, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre. 3. Prossiga. Posso chamar o centro para coordenar a pola de bridge? Chama agora, 125 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25, boa noite, bom voo. 25, 33 decimal, boa noite, obrigado. Concessão. Uma centena com 10, pouso autorizado, então 3305, pista 10. Autorizado pouso na 10, 3305. Pouso 074 aos 15, 119, decimal 8. 198, boa noite, telefone. 5, obrigado, bom trabalho. 105, direito 129, pouso 7. Alô, Salvador, 3605, Livrão da Cicuta. 3605, boa noite, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, 62, Livrão da Cicuta. Noite, Portugal 019, Scott Island, 24,000 feet, QNH 1013, Flight Direct, Pelo Position. 174. Prossiga. Chama agora Recife, 125, décima 1, no bom voo. 25, 1, boa noite. Boa noite, sem identificação, desceu nível 050 quilômetros, chegada maré. Foi indicado no momento? Iniciante opção a 2209-3398. Solo Salvador 6224-230 Aracaju. Na 624, copia 190. Solo Salvador 6224. 24, confirma o nível solicitado Aracaju, tem 190 autorizado e copia. Eu tô aqui pelo plano 230, a gente vai 190 então. Ordena 230, aguarda só um minuto, coordenação ou copia 190? Copiamos 190, senhor. Etinema 224, Aracaju, nível 190 está autorizado. Direto, decola da 10 com curva à esquerda, na subida Puca, após Jamo, direto Aracaju. Aciona 5161, controle 119-8. 190 da Caju, decolando da 10 com curva esquerda, puta, Puca, Jamo, Aru, 5161-19-8. Beto, menos 24 do Xané, portão 1, chame pronto. Chamada pronta. Isso. 5972. Comandante 3398. Para o Galeão, copiou 320. Copiou. 972, Galeão está autorizado, nível 320, via Upper Whisky 50, decolada 10, com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5157, controle 119-8. Aprovado Galeão, nível 320, decolando a pista 10, curva à direita da El, Leda, Eudes, aerovia vai ser uniforme, risco 50, 5157, transponder, 198, controle, estamos prontos para o pushback, acionamento, parte 3, posição 10. Livre, o Rio 5972, semitáxi. Semitáxi. Charlie, descendo 950. 3178, boa noite, senhor, identificação, detonível nível 050, vigilância, chegada maré. 050, perfil da marca 3178. Chanel 62, boa noite, sua identificação, desse nível de voo 0620, vigilância, chegada maré. Boa noite, 060, chegada maré. Você vai continuar para o 8, ah, não, negativo, ainda é o número 4 na aproximação, 6212, não tem perfil da chegada. Tranquilo, não tem perfil, 6212. É, posso usar o 019, Radar Vector 43, turning right, heading 230, right, heading 230, your limit. Delocalize aircraft. Stand by for left heading to intercept, okay? Roger, right heading 230, that's going to submit this to localizer. Standing by for the left down 09. In this heading, Portugal 019, descend to 2050 and H1013. Descend to 2050 and H1013, final 09. 3398, autorizado a final do IADS X-ray, reporte estabilizado, localizador. Estabilizado no localizador, tem 3398. Total 9908, boa noite, Guarulhos, copiou 320, informação Charlie. Copia. Total 9908, Guarulhos, nível 320, está autorizado, aerovia Pêzulo 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após intercepta Pêzulo 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Poços de Caldas, após direto. Decolada 10, com curva direita Nadael, após Leda, após direto Bridge, aciona 5162, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 320, inicialmente Alpes Zulu 10 até Bridge, após Alpes Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços, direto. Decolada 10 com curva direita, Dael, Leda Bridge, 5162, transponder 119.8, controle. Correto, total 9908, pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. Resumo navigation, direct to Duna, clear final ILS approach, report established. Direct to Duna, clear for the last for the establish at Canal 09. estabilizado com o localizador e a distância, 3398. 3398, complete a aproximação, chama a torre 1198. Sim, torre 1198, confirma a sequência? 95. 1895, então 3398. Sim, copia o 330. Copia, prossiga. Salvador, bom dia, boa noite. Rio 5972, decolado 2000 pés na sua escuta. Boa noite, 5972, contato radar só 320, saída da Elvo e na proa de Eudes. Na proa de Eudes, 5972. Então, aerovia pelo 58. Cuca, esquerda após na Caju, transição. Controle 198 e o transponder 5150, 3305. Portão 62, chame pronto para o pushback acionamento. Só por fim, por gentileza, após Recife, qual será a próxima perna? Ah, a gente para em Recife, eu não sei o que eles vão fazer não. É grato, 3305, chame pronto, pushback. Pode chamar a própria. Provavelmente deve subir. Ainda Fortaleza ou Natal, não sei. Grato. Roger, sir. Complete approach and call now Salvador Towers 118.95. Boa noite, meu povo. 118.95, that's call 099. Good again. Portugal 019, continue approach, number 2 for landing, Q1H1013. Continue approach, number 2, QNH1013, Portugal 019. Polo Oceaner 6224, no número 1, puxa da questionamento. Livre o Oceaner 6224, chame táxi. Está livre no 1, chame táxi. 78, foi na proa de zona dessa 2000 pés, autorizado final do ILS Way, ajuste de altímetro no 0, no 3. 13 dessa 2000 na pura de Duna, o TAM3, dono 78. Baixar pra lá, TAM3, 398. Quando o atingiu 060. 6212, desça 3000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3, reduzente cada 2 no 0 no 0. Aqui, desce 3000, sem restrições em intacto. 1013 é o ajuste, inicie redução da indicada até 2109. Possível, 219, então ajuste padrão para 3000, 6212. Tem aeronave prosseguindo para Confins também, Curitiba, Florianópolis. De graça total, chama o pushback. Chama lá. E o 5972, chame Recife, 125, décima 1, boa noite, convoco. 25, obrigado, boa. Gal 019, check the landing green, clear to IMJ, runway 10, wind 090 degrees, 09 knots. Activity is done and locked, clear to land, runway 10, Gal 09. Após próxima esquerda via Kilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 02. Alfa Kilo pátio 3 02 3 98. Localizador está 3178. 3178 completo, chama a torre 18, 895 com pouso. Torre 1895, obrigado, boa noite. Chame 6212, desce 2000, autorizado, final de ADS X-ray, reporte estabilizado, localizador. Para 2000, chamaré estabilizado, 6212. Frente 3178, continua a aproximação, reporte no externo com trem baixado e travado, quem negar no 0 no 3. Portal Alta 3178. Abortegal 019 on the ground at 42, moving to the right, ground 121, this small nano. On the right, ground 129, Abortegal 019. Boa noite, Portugal 019, for the taxi by Alpha, after taxi 8 Juliet, to stand 1111. Alpha Juliet, that's 11 left over. Tá 3178. Tá 3178, pouso autorizado, vento 1 0 graus, 109. Sente livre pouso na 18. Tá 6212, intercepta o localizador e tem a pista vista. Gente, segue tráfego da TAM, agora 5 milhas à sua frente na curta final, complete com a torre 1895 com pouso. 1895, grato. Torre, boa noite, Xané 6212, assista o tempo. Boa noite, Xané 6212, continua a aproximação, reporte no externo com trem baixado, travado, Guinegar 1013. Padrão, informará o 6212. Quatro direita, Indy Alpha, com esperação 118.95, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo e boa noite. Afirmativo, Indy Alpha, 2.95, a torre, boa noite.